Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou Marcos Leite. Boa tarde, Lízia Nascimento, para ficar juntinho com você até as 3 da tarde. Boa tarde, galera. Eu sou Gustavo Rezende. E aí, meus amigos, firmes e fortes? Tudo certo, gente. E vocês? Tirando a correria de sempre, tá tirando tudo certo. Tirando a correria, tá tudo em casa. Tudo certinho. E você passa, ouvinte amigo, a partir de agora, a ouvir o programa que é o mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Lízia, temos um tema super especial hoje, não é mesmo? Sim, temos sim. Olha, ainda mais nos dias de hoje. Nosso tema é liderança. Bom, se der tempo, a gente fala das perguntas de jovens, né? Mas isso aí. O tema é liderança. Isso mesmo. Tem também Vale a Pena Conferir, Guga? Exatamente. Temos o Vale a Pena Conferir com a entrevista com uma das coordenadoras do Encontro Estadual da Família Espírita, o ENEF, Eredineia Cordeiro Costa. E hoje, dia 24 de novembro, claro, temos muito o que contar na nossa linha do tempo histórica. Começamos com o que, Elise? Vamos começar o seguinte. No dia 24 de novembro de 1991, há 20 anos, desencarnava o cantor Fred Mercury. Fred era vocalista da famosíssima banda de rock Queen. Seus primeiros passos com relação à música foram quando ele ainda era estudante e tinha aulas de piano. A banda Queen, da qual Fred Mercury fazia parte, começou a ser formada quando ele ainda estava na faculdade. Fred também foi quem compôs os principais sucessos da banda, como Love of My Life e We Are the Champions. Bom, no dia 24 de novembro, só que em 1642, os ingleses descobriam a Tasmânia. A Tasmânia recebeu esse nome em homenagem ao seu descobridor, Abel Janson Tasman. Sua maior cidade é Hobart. A Tasmânia, inicialmente, era habitada por indígenas, que foram dizimados por colonizadores britânicos com pretexto de formar uma população mais pura para a região. Os primeiros colonos ingleses a chegar na Tasmânia eram presidiários ingleses, enviados para lá com o objetivo de desenvolver algumas atividades, como, por exemplo, a agricultura. Hoje, o território da Tasmânia pertence à Austrália. E no dia 24 de novembro de 1859, Charles Darwin lançava o famoso livro A Origem das Espécies. O livro apresenta a teoria da evolução dos seres, onde Darwin afirma que os seres vivos surgiram através de um processo de seleção natural. Após esta seleção natural, os seres sofreriam metamorfoses, que lhes possibilitavam evoluir e assim continuar a vida. A primeira edição de A Origem das Espécies foi lançada com uma tiragem de 1.250 exemplares, que se esgotaram no mesmo dia. Lembrando a você, ouvinte amigo, que o programa agora é ao vivo. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, com reprise aos domingos no mesmo horário. E você quer entrar em contato conosco, mas ainda não sabe como? É muito fácil. Por telefone, ligue a partir de agora até às 3 da tarde desta quinta-feira, dia 24 de novembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Nossa Sheilinha, nossa Dona Oneida, nossa Dona Nadir aguardam a sua ligação. Você também pode mandar um e-mail para nós. Escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Ou então você também tem o nosso site, né? O site da Rádio Rio de Janeiro, radioriodejaneiro.am.br. E então anote aí para você que tem acesso ao Twitter, twitter.com/espaçojovemesp. Também temos o fax, que é o 3386-1444. Ou então a carta, escreva para a Rádio Rio de Janeiro, O endereço é Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21920000. Sobre o Twitter, rapidinho, já temos 18 seguidores. Aí, opa! Estamos caminhando. Estamos caminhando. Não temos ainda aquele 1 milhão, né, da Lady Gaga. Não, mas uma hora a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Vamos chegar, se Deus quiser. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Os artigos sobre espiritismo, publicado no século XIX em O País, periódico carioca de maior circulação da época, eram assinados por Max. Mas qual era o verdadeiro nome de Max? Alternativa A, Allan Kardec. Alternativa B, Bezerra de Menezes. Ou alternativa C, Joaquim Carlos Travassos. Tchan, tchan, tchan, tchan. Qual será a alternativa correta? Letra A, letra B ou letra C? Você responde até a próxima terça-feira, dia 29 de novembro, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no link do programa Espaço Jovem e na categoria, em seguida, né? Na categoria, fale com a equipe do Espaço Jovem, que fica bem visível no canto esquerdo da página, no caso, né, do programa. E aí você tem a oportunidade de deixar lá a sua resposta. Tem também a opção do Twitter. No twitter.com/espaçojovemesp, o espaço sem cedilha, ou o nosso já tradicional e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, e, é claro, o nosso telefone de atendimento ao ouvinte, 3386-6400, lembrando que por telefone apenas durante o programa de hoje, quinta-feira, dia 24 de novembro. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e as suas formas para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Esperança, do músico espírita Silvio Sodré, editora ID, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Né? Então é só participar, gente. Não perca a chance. Isso aí, o ganhador dos brindes vai ser conhecido no programa da semana que vem. Portanto, participe. Isso aí. O que rola por aí? A banda Vozes e Acordes vai realizar um show de lançamento do seu primeiro CD, O Sonho das Águas. O show ocorre no dia 10 de dezembro, no sábado, na Congregação Espírita Cristã, que fica na rua Arthur Rios, 388, em Campo Grande. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente através do telefone 8101-7710 ou pelo e-mail vozesacordes@gmail.com. Participe do Encontro de Artes do CERJ. O evento ocorre no dia 11 de dezembro, domingo, ao meio-dia. O CERJ fica na Rua dos Inválidos, 182, no centro do Rio. A entrada é franca. Informações pelo telefone 2224-1244. E já estão abertas as inscrições para a 33ª Comerj, Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. E o tema da Comerj do ano que vem é O Futuro é Agora, Por que te detens? O evento acontece entre os dias 18 e 22 de fevereiro de 2012. E as inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 30 de novembro, através do site cerj.org.br/comerj. Vale a pena conferir. Junto com a Comerj, que foi objeto da nossa nota anterior aqui no Que Rola Por Aí, acontece também um evento muito importante, também no período do Carnaval, um evento espírita muito importante. Trata-se do Encontro Estadual da Família Espírita, o ENEF. É um evento mais recente que a Comerj, né? E que tem o objetivo de discutir, né, a doutrina espírita junto à família, né? pegando pessoas, pegando um público que naturalmente não teria como, não tem como participar das edições da Comeers. E para falar sobre mais uma edição do ENEF, na edição 2012, a gente recebe aqui no Vale a Pena Conferir a Eridneia Cordeiro Costa, ela que é uma das coordenadoras do encontro em todo o estado. Eridneia, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-la aqui no Espaço Jovem. Seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Obrigada, companheiro. Muito obrigada. Uma boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. A alegria realmente é muito grande, Eridneia. E para a gente começar, sempre, né, pelo começo, o que, que é o ENEF? Como é que ele surgiu? O ENEF é um encontro estadual da família espírita, que acontece num período de carnaval, né, concomitantemente a Comeers, e que é um evento dirigido para a família. E ele começou no ano de 1990. Aliás, ele começou dentro da Comeers. Companheiros antigos do DIGE, do CERJ, acharam interessante que se tivesse dentro da Comeers um encontro, um espaço voltado para os pais dos jovens da Comeers. E assim começou naquela época, já aliás em 1989, o encontro da família dentro da Comeers. Certo. Desculpa. Podemos continuar? Por favor. E aí os encontros eram acontecendo. Mas acontece que alguns pais acharam que não se adequaram ao modo como a Comeers é desenvolvida, porque é um sistema de semi-internato, né? Os jovens, as crianças, eles ficam num período integral dentro do espaço da Comeers. E alguns Sim. pais não se adaptaram a esse procedimento. E aí, a partir de 1993, o que então era conhecido como Encontro da Família passa a ser conhecido por ENEF e já deixou de ser, de acontecer dentro da Comeers e passa a acontecer nos espaços das casas espíritas. Perfeito. E de lá para cá tem acontecido assim. Sim. Eridneia, boa tarde. Boa tarde. Fala pra gente os objetivos, né, do ENEF, né, e como acontece. As atividades, por favor. Ah, pois não. O ENEF, o primeiro ENEF, ele veio acontecer justamente quando a FEB lançou uma campanha voltada para a família em 1994. Aí o que o ENEF fez? O ENEF, então, abraça essa campanha da Federação Espírita Brasileira e, a partir daí, ele mantém os objetivos, porque a campanha era que tivesse em todo o espaço brasileiro essa campanha fosse desenvolvida para a família. E o Rio de Janeiro, então, abraçou essa campanha e, a partir daí, o ENEF tem desenvolvido essa campanha a nível permanente. E você me pergunta qual o objetivo, então, do ENEF. Um dos objetivos do ENEF é valorizar o estudo sistemático da doutrina espírita. Aí vocês vão dizer assim, mas como? É um evento de 4 dias? Aí a gente diz assim, sim. Porque ele promove e realiza atividades que possibilitam a troca de informação e de experiência. Como é um tema, o tema é voltado para a família, todos têm esse tema em si. E aí cada participante, ele passa a ser colaborador direto do trabalho. É fantástico. E aí, então, ele sensibiliza através da dinâmica dos ensinamentos cristãos, que possibilita que cada ser presente no evento se encontre consigo mesmo, que reveja os seus conceitos de família, como anda a sua família, qual a sua responsabilidade dentro da família como espírito imortal, e que também perceba que a instituição espírita é um lugar onde ele pode estar para desenvolver esse sentimento fraterno no qual ele deve utilizar, principalmente dentro da família. E aí, tudo isso é feito com vistas para a missão do espírito encarnado na sua oportunidade de desenvolver-se na família, com vista à sociedade e à própria missão espiritual do Brasil. Com certeza. Erigineia, já são mais de 20 edições. Com relação ao último evento, quais foram os resultados obtidos? Eles foram satisfatórios? Ah, cada vez mais, companheirinho. Graças a Deus. No último evento, nós tivemos 42 céus participantes. A meta do CERJ é que tenhamos pelo menos um núcleo GNF em cada céu. E nós já estamos chegando já a 42 céus. E com ano passado nós tivemos 52 núcleos espalhados em todo o estado do Rio de Janeiro. Sim. Uma coisa fantástica. E quando a gente, a cada vez que a gente revê os resultados, mais emocionados e mais empolgados, vamos dizer assim, com o trabalho nós ficamos. Porque nós tivemos mais de 2.300 participantes. E em todo o estado, né? No estado. E o mais interessante é que tivemos mais de 430 trabalhadores envolvidos com a elaboração e a execução desse evento. Certo. Então, o que antes era pouco conversado, hoje nós já nos sentimos muito felizes de saber que o tema família está cada vez mais em foco e cada vez mais trabalhado nas casas espíritas. Porque essas casas espíritas abrem as portas, olha que coisa fantástica, no período de carnaval, para colaborar com o Dr. Bezerra nesse plano de atendimento que ele tem ao encarnado e desencarnado durante o carnaval. Segundo os companheiros espirituais, cada casa que abre essas portas é mais uma luz, né, a irradiar nesse momento tão conturbado em que fica a psicosfera do Claro. Estado do Rio de Janeiro, do Brasil como um todo, né? Com certeza. E, muito interessante, esse ano nós fizemos mais de 240 casas espíritas representadas pelos participantes. Embora o INES tenha acontecido somente em 52 casas, mais de 200 casas espíritas foram representadas. Aí nós ficamos muito emocionados, porque o dia em que pudermos contactar essas casas, o dia em que pudermos proporcionar a esses participantes a participarem de um evento durante o período de carnaval, com temáticas tão apropriadas, cujo tema é o mesmo da Comerge, que é fantástico. E aí, ter essa organização em torno da família, já podemos sentir como isso vai ser maravilhoso, né? Para todos nós. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Agora, Erigineia, é uma dúvida de muitos, porque a Comerge ocorre em paralelo ao ENF, né? Sim. A Comerge é notoriamente voltada para o público jovem. Isso. Mas o jovem pode também participar do ENF? Quem pode, afinal, participar do encontro? Olha, é uma pergunta que todos fazem. E o ENF, ele acaba trabalhando como intermediário, né? É aquele ponto que faz a ponte, vamos dizer assim, daquele jovem que ainda não tem as condições necessárias para participar da Comerge. Uma delas são os 2 anos de atividades ininterruptas numa evangelização. E muitos desses jovens, eles ficam soltos. Eles ainda não podem ir para a Comerge. Então, o que que acontece? Eles vão para o ENF. O ENF agasalha a todos. E aí, tão logo esses jovens já adquiram as condições de participar de um evento tão importante como é Comerge, eles são encaminhados até mesmo pela coordenação do ENF, que entra em contato com as suas evangelizações para que isso possa ser efetivado. Perfeito. Porque o encontro é da família, né? Claro, lógico. Mas o encontro do jovem é um encontro específico e de uma importância fantástica para o movimento espírita. Me diz uma coisa, como é que vocês organizam, quanto tempo vocês levam, né, até chegar de fato o evento? Dá muito trabalho? Dá sim, bastante. Nós nos organizamos a partir da escolha do tema, que é feito com os coordenadores de ENF, né, e coordenadores de Comerge. e juntos, então, esse tema, vamos dizer assim, trabalhado. E quando o tema sai, a partir, esse ano foi a partir do mês de maio, já se começa a trabalhar nas propostas. Aí o INEF, um mês depois, nós nos reunimos com os coordenadores de núcleos para elaborarmos os objetivos gerais que vão nortear esse tema para o trabalho com a família. E aí tiramos todos os módulos também. Os módulos com seus objetivos, com seus temas fantasias. E a partir daí, então, nós começamos o trabalho. E começamos a nos reunir todo quarto sábado no CERJ para junto elaborarmos o evento. Então, uma das grandes propostas do INEF que vem se efetivando ao longo dos anos é esse trabalho em conjunto. Muitos colaboradores que chegam a primeira vez no INEF querendo trazer o INEF para a sua casa espírita, muitas vezes eles chegam sem ter uma ideia de como desenvolver esse trabalho com a família. Claro. Mas a partir dessa colocação dos outros coordenadores, porque módulo 1, módulo 2, módulo 3, o que acontece? A cada mês eles trazem um material produzido pelo seu núcleo. Esse material é exposto para todos. Todos conhecem. E aí cada um vai trazendo a sua participação, as suas ideias, o que está entendendo do núcleo, do tema, como é que vai desenvolver. E isso, então, vai ampliando o conhecimento de todos os núcleos. E é muito bom. Porque muitas vezes, quando o companheiro está desenvolvendo uma atividade, mostrando como é que ela vai ser no seu núcleo, tem outros companheiros que dizem que pensaram já na mesma atuando, coisa, né? E que vão desenvolver de forma diferente. Perfeito. E aí, no final do dia, do encontro, vamos dizer assim, de coordenadores, todo mundo sai robusto. E acaba sendo uma reunião de capacitação e uma capacitação natural. Certo. Agora, Eridneia, para a gente fechar, qual vai ser o tema desse ano e quem queira se inscrever, como pode proceder? O tema é maravilhoso. O futuro é agora, por que te detens? Sim. E em relação às inscrições? Nós temos no CERJ a nossa relação de núcleos de todo o estado do Rio de Janeiro. Sim. Ligando para o CERJ através do telefone 2224-1244, eles vão informar qual o núcleo mais perto da residência do interessado. E nós lembramos que a maior parte dos núcleos mantém as inscrições abertas até o primeiro dia do evento. Perfeito. As inscrições são feitas diretamente em cada núcleo, isso, né? Exatamente. Ah, okay. E no CERJ, então, eles dão todas as informações necessárias. O núcleo, o local e o telefone do responsável pelo núcleo. Maravilha, então. A gente quer aqui agradecer imensamente a participação da Eridneia Cordeiro da Costa, ela que é uma das coordenadoras em todo o estado do Encontro Estadual da Família Espírita, o INEF. Eridneia, mais uma vez, muito obrigado. Pleno êxito para vocês em mais uma edição de INEF. Contem sempre com a gente, viu? Muito obrigada. Uma boa tarde para todos. Vale a pena conferir, então, a edição 2012, que já está com inscrições abertas, do Encontro Estadual da Família Espírita, o INEF. Espaço Jovem. E o nosso tema principal hoje é liderança. Quem não quer ser líder, hein, Lise? Pois é, até quem eu, não né? quer ser líder, né, Guga? Verdade, todo mundo Mas quer. Não basta querer ser não líder. Basta querer, tem é que ter um pouquinho mais, um algo mais, para efetivamente conseguir, né, ser um. E é sobre isso que a gente conversa hoje com o Edinalmo Berriel, ele que é trabalhador da Cruzada Espírita Suburbana. Edinalmo, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-lo aqui no Espaço Jovem, sinta-se em casa, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da rádio, né? E também é um grande prazer estar aqui com vocês. Edinalmo, começando do começo, né? Bem didaticamente falando, o que é liderança, afinal? Olha, liderança, nós podemos falar de duas formas, né? Segundo o dicionário, significa comando, direção, hegemonia. Sim. Agora, num conceito mais amplo, Liderança é a forma de dirigir um grupo de pessoas, de maneira que possibilite transformar esse grupo em uma equipe eficiente. Ela é a destreza, a habilidade de incentivar e mobilizar os liderados, com ética e respeito, para Sim. que voluntariamente e animados, é. Destacar, eles têm que estarem animados, contribuam no alcance das metas criadas pela organização a que servem e a que laboram, né? Você falou algo importante, líder para baixo não rola, né? É, não tem como. Não tem como. Lise. É, boa tarde, né? Quais são as características de um líder? Boa tarde, vamos lá. Paciência, compreensão, tolerância, saber respeitar os limites das pessoas, compreendê-las nas suas dificuldades. E, como nos ensinou o André Luiz, cale-se no dom de falar quando não puder servir ao bem. Saber ouvir é uma das maiores características que um líder deve ter. Muito bem lembrado. Com relação à liderança, ela pode ser a mesma coisa do que ordenar uma outra pessoa fazer tal coisa? Por exemplo, é o mesmo que mandar na outra pessoa? De forma nenhuma. Mandar é um conceito já bem ultrapassado. Quando você manda, ou seja, exerce a sua autoridade de forma arbitrária, o resultado pode parecer que foi atingido. Porém, se você observar em detalhes, vai perceber que ficou bem aquém do que se esperava. Com certeza. Posso até dar um exemplo disso. Um chefe, ou um patrão, digamos assim, manda que um subordinado faça determinada coisa, ou seja, cumpra uma ordem sua. Você pode, numa análise superficial, achar que a relação foi perfeita. Mandou e o outro obedeceu. Sim. Mas se aquele indivíduo que cumpriu a ordem tem a fragilidade e o desequilíbrio ainda presente, o que é mais provável, não é? Sim. Ele pode desprender energias de baixa frequência, que com certeza irão comprometer o trabalho realizado. Da mesma forma que a pessoa que ainda incorre no erro de querer exercer a autoridade do mando, também desprende esse tipo de energia, o que não é bom para ninguém, nem tampouco para aquilo que se deseja realizar, não é? Com certeza. Por isso que às vezes vemos várias empresas fecharem as portas e essas empresas, aparentemente, tudo haviam feito corretamente, né? Claro. Diante disso, até a gente pode concluir que nem todo chefe consegue ser líder, Edinão. Existe essa possibilidade, na sua opinião? Com certeza. Chefia, né? Ser chefe é um conceito assim ainda antigo, né? Dos primórdios, né? De mandar e o outro obedecer. Liderança é uma coisa bem mais sublime, né? Você trabalhar com respeito, né? Às outras pessoas, aos liderados, né? Claro. E qual é o maior desafio de um líder nesse aspecto? Olha, analisando academicamente, eu poderia dizer que o desafio é extrair o máximo de desempenho dos subordinados. Porém, né, respondendo à luz das verdades da vida que a doutrina espírita vem nos ajudar a descortinar, sim, eu tenho a certeza que o desafio é algo bem maior. É saber compreender, é ajudar para que os subordinados deem o melhor de si na consecução do trabalho, mas sempre respeitando as diferenças e as dificuldades de cada um, o que é invariavelmente bem mais importante do que a própria obtenção do desempenho máximo, né? Com certeza. E nesse sentido, o próprio trabalho, né, natural da liderança, ele acaba convergindo para que esse desempenho seja obtido, né? O próprio exercício, o bom exercício da liderança, ele converge nesse sentido. Com certeza, com certeza. E facilita essa obtenção, facilita o atingimento das metas. E a gente está conversando sobre liderança com o Edinalmo Berriel. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho no Espaço Jovem, porque agora é hora do nosso intervalo. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. Não anotou? Vou repetir. www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você encontra tudo sobre o que é a emissora da Fraternidade e o seu trabalho já há mais de 4 décadas divulgando o Espiritismo, seja através do rádio, seja através também da própria internet. E lá você acessa o nosso cantinho, a página do Espaço Jovem. Para tanto, basta você clicar no link do programa, que fica bem visível na página de entrada do site, e aí tem acesso às nossas informações, dicas, curiosidades, vários áudios de programas anteriores. Você que perdeu algum por algum motivo, tem vários lá para você ouvir, é só clicar. E é claro, tem lá, né, a categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem, é só clicar nela para entrar em contato conosco, deixar o seu recado, sua crítica, sua sugestão, a sua mensagem, enfim, ok? E, claro, também você, ouvinte da rádio, pode ouvir a emissora 24 horas por dia, em tempo real, online, de qualquer lugar do mundo, bastando para isso clicar no link Ouça Agora. Esse link fica bem visível na página de entrada do site. Entrou no site da rádio, só olhar para o canto superior direito e você vê o link Ouça Agora. É só clicar e, a partir daí, ouvir a emissora da Fraternidade. Ok? Bom, jovem espírita vive de brisa, Guga? Claro que não, definitivamente pois não. Pois é, jovem não vive de brisa. Por isso, é hora das nossas notas de utilidade jovem. Começamos com o quê? Bom, começamos com a ONG Esporte e Vida, que está contratando profissionais de diversas áreas para trabalhar nas obras do Polo Petroquímico de Itaboraí. Há oportunidades para diversos cargos. Os interessados devem mandar seus currículos para o e-mail ong.esportevida@ig.com.br. O candidato deve informar o cargo pretendido no currículo. Lízia? Então, o Barra Music está oferecendo mais de 500 vagas de emprego. Há oportunidades para profissionais de diferentes níveis e é desejável que os candidatos dominem uma língua estrangeira. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail rh@barramusic.art.br ou se inscrever através do site barramusic.art.br na seção Trabalhe Conosco. Os candidatos vão ser avaliados através de provas, testes específicos, entrevistas coletivas e particulares. E a Câmara dos Vereadores de Angra dos Reis está oferecendo 119 vagas através de concurso. Há oportunidades para diferentes cargos. As inscrições começam amanhã, sexta-feira, dia 25 de novembro, e vão até o dia 15 de dezembro. Os interessados devem preencher um formulário através do site institutomais.org.br. A todos os interessados naquilo que divulgamos hoje, boa sorte! Boa sorte! Temos muitos abraços para dar, né, Lízia? Nossos ouvintes, aniversariantes. Começando pelos ouvintes. Pois é, vamos lá. É, Alice, de Belfor Roxo, beijo para você e ela parabeniza o nosso programa. Obrigada, viu? Participe sempre. Isso aí. Sônia Maria de Malé, beijo para você, Soninha. Beijão, participe sempre, mais vezes. Priscila do Caxambi, minha quase vizinha. Isso. Marcelo São Cristóvão, um beijo para você e obrigada pela sua participação. É, Tânia Regina, também do Caxambi, obrigada, beijo, participe mais. Isaldino, aqui da Ilha do Governador, obrigada também pela sua participação. Glória, de presidente da Cruzada Espírita Suburbana. Ouvindo você aqui, viu, Berriel? Centro do nosso convidado. Legal, isso. É, a Graça de Cascadura, obrigada também pela sua participação. Tem olha, mais, tem fresquinhas mais aqui. Fresquinha. Rodrigo, beijo pra você. Então, gostou da camisa, Rodrigo? Rodrigo, espero que Jacarepaguá, sim. Rodrigo de Jacarepaguá, parabeniza a rádio pelo feirão de domingo, feirão Funtarço Casas Espíritas, obrigado. Valeu mesmo, foi um grande evento, sim. É isso, Rodrigo. E espero que você curta a camisa, viu? Dona Maria José mandou separar pra você aí. Isso aí. Dilcema de Coelho da Rocha, beijo pra você, participe mais. Obrigado. Vera Reis de Marechal e Zita, nossa amigona que acabou de sair daqui, um beijo pra você e um bom descanso, viu, Zita? Zita aqui da Ilha do Governador, obrigado pelo carinho, garota, de todos vocês sempre. Aham. E a turma dos aniversariantes, Lízia? Pois é, nós temos Vamos voltar um pouquinho, que no dia 18 foi o Henrique Fernandes. Parabéns, sim, Henrique. Colaborador da rádio, isso, membro da equipe de psicólogos do Viva Melhor, do Manhã na Rio, e também, às vezes, também participo do Ouvindo Você. Isso, a nossa Laila Palierac, né, que já passou por aqui, conversou com a gente. Da rádio. Né? Grande beijo, abraço, Laila. Lá, boa sorte aí, né, no novo parabéns. Trabalho. E o Sebastião, dia 20 de novembro, Sebastião Cavassani, colaborador. E quem é mais? É a Maria Emília Tourinho, do dia 30 de novembro. Beijo pra você, valeu. Parabéns. E quero mandar aqui parabéns pros meus dois sobrinhos, Maxwell e Sinete, que fazem aniversário essa semana. Beijo pra vocês, meninos. Isso. E pra todos, né, que aniversariam de hoje até quinta-feira no próximo programa. Parabéns, isso, viu? Muita saúde, pessoal, e paz. Pessoal que faz aniversário hoje, pessoal que aniversaria também na reprise. Isso. Na reprise dia 27 também. Parabéns, felicidades. Hoje e sempre, tudo isso, de bom. Saúde e muita paz. Para todo mundo. Quiz. Bem, galera, voltamos a falar do quiz, né? Para você que ainda não ouviu a pergunta da semana. Hoje perguntamos o seguinte. Os artigos sobre espiritismo, publicado no século XIX em O País, periódico carioca de maior circulação da época, eram assinados por Max. Mas, na verdade, qual era o verdadeiro nome do Max, né? Alternativa A, Allan Kardec. Alternativa B, Bezerra de Menezes. Ou alternativa C, Joaquim Carlos Travassos? Responda, então, a alternativa que você considera correta. Letra A, letra B ou letra C. Até a próxima terça-feira, dia 29 de novembro. Enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade. www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só clicar no link do programa Espaço Jovem, né, que fica bem visível no canto direito, aliás, no canto esquerdo do site. E aí você tem lá a opção da categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua resposta, né, seja ela qual for. Tem também a opção do Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp, o espaço sem cedilha. Tem também o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, o espaço sem cedilha. E, é claro, o nosso já tradicional telefone de atendimento ao ouvinte, 3386-1400, 3386-1400. Nossa Sheilinha, nossa dona Oneida, nossa dona Nadir, aguardam a sua ligação até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 24 de novembro. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e as suas formas para contato. E lembrando que aqueles que participarem acertando, né, concorrem ao sorteio do CD Esperança do Músico Espírita Silvio Sodré, da editora ID, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desse brinde será divulgado na próxima semana. Não esqueça e participe. Isso, viu? Aí, todo mundo participando. Rádio Rio de Janeiro. E voltamos a conversar com o Edinalmo Berriel, ele que é trabalhador da Cruzada Espírita Suburbana, e conversa hoje conosco sobre o tema liderança, entre outros assuntos. Edinalmo, antes da gente retomar, né, o tema, tem algum contato que você possa fornecer do centro, ou endereço, enfim, para quem queira informações sobre a Cruzada? O centro fica onde? Em Cavalcante. Em Cavalcante? Cavalcante. E qual é o endereço? Vamos recorrer aqui. Nosso devaneio está aqui no estúdio também. Rua Gaspar Viana? 14, Engenheiro Leal. Engenheiro Leal. Rua Gaspar Viana, 14, Engenheiro Leal. Já devaneou um telefone, por favor. 3273-3512. 3273-3512. Está aí, portanto, o nosso devaneio, querido trabalhador aqui da não só da Cruzada, mas da rádio também. Está aqui junto com o Edinalmo e está passando os contatos para todos os ouvintes. E lá tem mocidade, né? Tem mocidade? Ah, tem. Então... o nosso Rodrigo que esteve aqui semana... Não, Eduardo. Aliás, o nosso Eduardo que esteve inclusive aqui semana passada. Inclusive que ganhou mais uma medalha, ele me é falou. É verdade, aqui campeão, hoje. Campeão estadual de Karatê. Essa semana ganhou. Nesse fim de semana. Parabéns ao Eduardo, portanto. Parabéns. Mais uma medalha na galeria dele. E agora sim, voltando a falar sobre liderança, Edinalmo, Um ponto também importante é o seguinte: tem gente que se aproveita do fato de ser líder para dominar, dominar simplesmente por dominar. Isso é justo, isso é correto? De forma nenhuma. Querer dominar o outro nunca é correto. Pessoas que agem assim ainda precisam muito aprender, como todos nós que estamos aqui, não é mesmo? Claro. E nessa, nesse tipo de atitude a gente acaba percebendo o quão atrasado é esse pretenso, né, entre aspas, né, líder, uhum, que de líder acaba não tendo nada. Não, né? Tendo nada, exatamente. Com certeza, com certeza. Pois é, Riel, vamos lá. Sabemos, como você já falou, né, liderar não é uma coisa fácil, né, exige de paciência, disciplina, humildade, respeito, compromisso, organização e entre outras coisas. Então perguntamos qual é o compromisso, né, a responsabilidade dessas pessoas diante dessa liderança quando o assunto é doutrina espírita. Vamos lá. Eu penso que em tudo que nos propomos a fazer na vida, devemos sempre dar o melhor de si. E quando temos a oportunidade de conhecer essa maravilhosa doutrina que nos dá alento e oportunidade de nos esclarecer os diversos questionamentos que durante muito tempo povoaram nossa mente, aí sim, é grande a nossa responsabilidade. Podemos fazer como em uma oração que li há algum tempo. Essa oração que muito me ensinou. Sim. Desculpar sem impor condições, marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de merecimento. Olha, esse é apenas um trechinho dessa oração, que é maravilhosa. Deu para responder a pergunta? Deu, certamente que sim. Guga. Edinalmo, ser líder exige um perfil específico? Se sim, qual seria esse perfil? O perfil, para mim, é um só. É como o nosso irmão maior e mestre Jesus nos ensinou. Humildade. A palavra esclarece. O exemplo arrebata. Sendo humilde, esse é o maior perfil que um líder pode ter. Perfeito. A partir disso vem o resto, né? Com certeza, com certeza. Agora, na doutrina espírita, Edinalmo, o que a gente pode encontrar a respeito desse tema, liderança, né, para a turma que gosta, né, de pesquisar, de buscar mais sobre isso? No momento, não me ocorre assim a lembrança de nenhum artigo específico que trate desse tema, mas eu prometo pesquisar e passar essa informação. Tá ok. Dizem que basta dar ordens, né? Olha só, melhor. Dizem que basta dar poder, né, nas mãos de uma pessoa, né, para saber quem ela é de fato, né? Aí sim ela vai revelar tal qual ela é. Por algumas pessoas se modificam quando se veem, assim, ou seja, algumas pessoas se modificam, né, quando têm o poder na mão. Como seria isso? Como é que você poderia explicar para a gente essa questão, né? Porque às vezes você pensa, uma pessoa assim, né, é boazinha, tal e tudo, mas se você bota poder na mão dessa pessoa, ela se transforma. Ela é, né? Exatamente. Como é que Por que, você, que isso acontece? Pelos mesmos motivos que tantas outras pessoas cometem os mais variados erros. Pelo desequilíbrio. Pelo fato de ainda se permitirem a excessos. E por não verem a humildade e o amor ao próximo como as melhores formas de se viver bem. É um erro que todos nós cometemos, inclusive na pretensa liderança, né? Nossa. É verdade. Como as pessoas podem ser líderes sem abusar desse cargo, né? Sem abusar dessa condição de liderança? Enxergando a vida como ela verdadeiramente deve ser, aceitando o convite do Evangelho, sendo resignado, indulgente, perdoando, amando e tendo a caridade como a máxima de nossas vidas. Aí sim, você consegue resistir a toda e qualquer tentação. Com certeza. Agora, a gente está falando muito, né, dos perigos da liderança, mas também, claro, tudo tem um lado bom, um lado positivo, né? Senão, não existiria. Deus não disponibilizaria no nosso caminho. Qual é o lado positivo da liderança, Edinalmo? Olha, o lado positivo da liderança é que você... Na vida, tudo tem as facilidades, bem como as dificuldades, né? Então nós temos que pensar que o lado positivo da liderança é que temos que agir de acordo com os ensinamentos, né? Que eu falei claro. há um pouco atrás, né? Claro. Sendo resignado, indulgente. E o lado positivo é esse. É você vai estender as mãos a pessoas que necessitam serem lideradas, né? Tem pessoas que ainda precisam desse momento, né? Não sabem ainda caminhar sozinhas. Não têm as decisões finais como um bom resultado nas suas vidas, né? Fora que o líder tem a oportunidade... que nem todos têm, é isso que eu ia comentar aqui de resolver situações, né? É uma oportunidade que ele está tendo levar adiante, às vezes, uma coisa que... De resolver problemas, de ter caneta na mão, né? Para fazer com que certas coisas que precisam ser modificadas efetivamente mudem. Né? Então, há muito de bom em ser líder também, né? A possibilidade, a possibilidade de fazer acontecer muitas vezes. Com certeza. Está nas mãos dele, né, a mudança, né, para um mundo melhor, né? De uma equipe, de várias pessoas, né, que ele possa estar liderando, né? Ajudando, transformando até para um mundo melhor. Claro, né? Com certeza. Com certeza. Lise? Bom, qual é a... nós já falamos da responsabilidade de um líder, né? Agora, como reconhecer um mau líder? Se é possível, né? Com certeza. Tem. E como? Vamos lá. Eu penso que para se reconhecer um mau líder, nós devemos buscar identificar os princípios que os fazem movimentar, os princípios que movimentam esse líder. E analisar as suas decisões que foram tomadas no calor das emoções. Esses, na minha opinião, são os dois melhores quesitos para nortear essa análise. Mas lembremos... podemos até nos afastar do mau líder, mas nunca julgá-lo, pois com certeza esse momento de má liderança, né, em que ele se encontra, pode ser a oportunidade que ele teve, né, que ele precisava para alavancar sua mudança. André Luiz nos conta que tudo se movimenta para o progresso, mesmo que ainda não entendamos isso. Perfeito. Queremos aqui agradecer imensamente a participação do Edinalmo Berriel, ele que é trabalhador da Cruzada Espírita Suburbana. Edinalmo, mais uma vez, muito obrigado. Algum recado final, alguma mensagem final para quem nos ouve? Olha, eu que agradeço aí, né, a todos aqui da Rádio Rio de Janeiro por essa oportunidade. E se for possível, né, se ainda der um tempinho, gostaria de mandar aí um beijo para minha esposa, para meus filhos. Um grande abraço para o irmão Ney, para o irmão Devanil, para a irmã Glória, Laodiceia, Rosana, todos esses lá da Cruzada Espírita Suburbana. E também um abraço especial para o irmão Guilherme, lá do Jefa. Um abraço também para os irmãos ouvintes da rádio. E que a luz do amor do Mestre Jesus possa iluminar a todos, né, nos nossos caminhos, hoje, agora e sempre. Com certeza. Amém. Mais uma vez, obrigado, Edinalmo. Conversamos então com Edinalmo Berriel, aqui no Espaço Jovem. Rádio. Quiz. Bom, galera, voltamos a falar do quiz, só que agora para anunciar a resposta do quiz da semana passada. Semana passada perguntamos o seguinte: qual foi a finalidade do Pacto Áureo? Bom, a resposta é... Antes da resposta, as alternativas, por favor. Qual é as alternativas aqui? Unificar as entidades... Alternativa A, né? Unificar as entidades espíritas em torno da Federação Espírita Brasileira. Alternativa B, por fim as perseguições sofridas pelo espiritismo no Brasil. Ou alternativa C, criar o Conselho Federativo Nacional. Tem que fazer um suspensezinho, senão não tem graça, né, gente? Qual é a resposta certa, Lízia? Com a alternativa... Alternativa A, né? Isso. E unificar as entidades espíritas em torno da Federação Espírita Brasileira. Isso aí, alternativa A é a resposta correta. E quem ganhou? Foi uma menina, foi a Sônia Maria de Malé. Parabéns pra você. Isso aí, Sônia, valeu. Mais vezes, viu, Sônia? Obrigado, Sônia, pela sua participação. Parabéns, parabéns mesmo. E você irá ganhar como brinde do Espaço Jovem um exemplar do livro Cinderela em Família, de Kate Lúcia Portela, uma publicação da editora ID, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB. Vamos entrar em contato com você, ok, Sônia, para tratar da retirada do seu brinde aqui na rádio. Valeu então, gente. Obrigado pela participação de todo mundo em mais um quiz. Espaço Jovem. Fim de papo, Guga. Fim de papo, Marcos. Fim de Espaço Jovem. Sniff, sniff. Mas o bom é que semana que vem estamos de volta, não é mesmo? Exatamente. Na quinta-feira, às 14h, com o programa ao vivo. E aos domingos, né, com a reprise do programa de quinta. Lembrando que essa semana, né, tem a reprise. Isso aí. Lízia, é fácil entrar em contato com a gente, né? É fácil. Anote o nosso e-mail aí, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, e também o nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você deixa seu nome, sua idade, se quiser, e participe. Seja feliz, viu? Isso aí. Tem também o Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp, o espaço sem cedilha. Só uma correção. No início do programa eu falei que a Lady Gaga tinha 1 milhão de seguidores no Twitter. Não, são 10 milhões. É o Twitter mais seguido do mundo. Um dia a gente chega lá, né, Guga? Vamos um chegar. Dia nós chegamos um lá. Um dia a gente chega lá. Já pois estamos é. A caminho. Está crescendo, né? É, exatamente. Já temos 18. É. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite, na técnica Valdeci Ferreira. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, galera. Um beijo para todos, para as meninas do atendimento, e até semana que vem, se Deus quiser. Beijo. Tchau, galera. Até semana que vem. E é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.